amigos pra saber como eu estou. O alô não faz mal. Eu tô cansado de ouvir caixa posta. Você não quer atender. Telefone toca e você não quer nem saber o que foi que eu fiz. Não tem porquê ficar ligando pro que os outros vão dizer. Nosso amor é lindo e não tem porquê morrer. Eu te amo demais. Vai! Eu sei que estão tentando destruir o nosso amor. É só uma ligação, atende logo, por favor. Atende aí, amor. Pelo menos pra saber como eu estou. O alô não faz mal. Eu tô cansado de ouvir caixa postal. Atende aí, amor. Pelo menos pra saber como eu estou. O alô não faz mal. Eu tô cansado de ouvir caixa postal. Você não quer me atender. Telefone toca e você não quer nem saber o que foi que eu fiz. Não tem porquê ficar ligando pro que os outros vão dizer. Nosso amor é lindo e não tem porquê morrer. Eu te amo demais. Eu sei que estão tentando destruir o nosso amor. É só uma ligação, atende logo. Caixa postal, atende aí, amor. Pelo menos pra saber como eu estou. Um alô não faz mal. Eu tô cansado de ouvir caixa postal. Atende aí, amor. Um alô não faz mal. Eu tô cansado de ouvir caixa postal.